A paz do Senhor, meus irmãos, nós temos a alegria e o privilégio de meditar na palavra do Senhor e vamos aproveitar esse tempo que Deus nos dá para meditar na palavra que Ele nos deixou. E hoje vamos compartilhar a leitura de 1 Samuel, capítulo 24. 1 Samuel, capítulo 24. Um capítulo menor, mas com um ensinamento espetacular. Então, preste atenção e seja liberto hoje por essa palavra em nome de Jesus. Eu, antes de fazer a leitura que nos foi enviada pelo pastor Paulo, quero pedir oração a vocês, pedir oração pelo adorador, adorador mesmo. Esse é um adorador celestial e eu quero que você ore, quero pedir a sua oração, mesmo que você não o conheça, pelo. Ele é cantor, é músico. José Mariano sofreu um acidente e precisa das nossas orações porque foi um acidente grave. Então, por favor, coloque aí nas suas orações, ore hoje e continue orando. José Mariano, tá bem? Eu quero, falando em Mariano, também pedir oração pela vida de outro Mariano, Shimagaia Mariano, que também está atravessando um momento especial de lutas, e nós, como corpo de Cristo, podemos interceder. Então, oremos pela vida dele. Quando eu falo deles, eu estou falando também das suas famílias. Então, vamos orar por eles, por suas famílias. Quero orar, pedir oração para você pela vida do Siqueira, que está lá em São José dos Campos. Ore pela vida do Siqueira, Beatriz, para que se recupere rápido e possa voltar às suas atividades na igreja o mais rápido possível, mais do que atividade na igreja, mas possa estar bem de saúde. E quando eu menciono esses três, eu já menciono, através deles, todos aqueles que estão precisando de oração. Tá bem? Aqueles que sofrem com a diabetes, como nós passamos aí 2 semanas muito difíceis, aqueles que estão com tumor, aqueles que estão gripados, uma coisa tida como mais leve, mas que incomoda, e todos os outros motivos de oração por saúde, para que o Senhor restabeleça a saúde do seu povo. E nós tenhamos condição de glorificá-lo, com toda a nossa força. Então, se você está lembrando de um nome aí, ore por esse nome da sua família, da igreja local que você congrega, às vezes uma liderança da sua denominação. Ore, ore para que o Senhor cure. O Senhor é Yahvé Rafá, o Deus que cura, que sara. Então, oremos pelos irmãos e pelas irmãs. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou ler para você agora um texto que o pastor Paulo Bueno nos mandou, do mesmo autor que ele tem enviado, a.c.barro. E tem mandado textos edificantes e faz parte da equipe agora também. Não que haja uma reunião de equipe, não existe nada disso. Pessoas que estão no grupo e que mandam mensagens para edificação do corpo, quem está no grupo diretamente já recebe, e quem não recebe diretamente, nós fazemos a leitura, tá bom? Então diz assim o texto: o que realmente convence? Parece que o apedrejamento estava em alta naqueles dias. João nos conta que os judeus pegaram pedras para matar Jesus. Atento, ele questiona: por qual boa obra vocês querem me apedrejar? Afinal, para que uma execução fosse legítima, era preciso que houvesse uma violação clara da lei mosaica, lei de Moisés. Os especialistas na lei logo respondem que não era por suas obras, mas porque ele blasfemava, algo que de fato justificaria o apedrejamento. Jesus, no entanto, não aceita essa acusação e os desafia: mesmo que não creiam em mim, creiam nas minhas obras. Hoje, muitos, como aqueles judeus, têm dificuldades em crer em Jesus, pois temos uma igreja que fala dele sem agir como ele. As palavras quase não têm peso, pois o cristianismo se encontra no banco dos réus. Aqui há uma lição crucial para os cristãos. Atenção, irmãos. O que pode transformar essa percepção sobre Jesus? Boas obras feitas em nome de Jesus, como as de Jesus, as que Jesus realizou, que cada um de nós, em nossos contextos, pratique o bem para que Deus seja glorificado. Louvado seja o Senhor por essa palavra e pela vida do pastor Paulo e desse autor também. Bendito seja o Senhor. Vamos ler o capítulo 24 de 1 Samuel e destacar uma questão fundamental para a nossa vida espiritual. Capítulo 24 de 1 Samuel diz assim: o contexto é Davi poupando a vida de Saul, tá? Quando Saul retornou da batalha contra os filisteus, foi informado que Davi se encontrava no deserto de En-Gedi. Então Saul separou 3.000 homens, escolhidos entre todo Israel, e saiu à procura de Davi e de seus homens a leste dos penhascos das cabras monteses. No caminho, Saul parou nos currais de ovelhas, onde próximo havia uma caverna, e entrou ali a fim de aliviar o ventre. Entretanto, Davi e os seus soldados estavam escondidos bem no fundo da caverna. Só um parêntese rápido, para quem ouviu há um tempo atrás, e se não ouviu, ouça a primeira vez. A característica literária da Bíblia é a de não esconder nada acerca dos heróis da fé ou de outras personagens. Então, quando um texto fala da amizade de Davi e Jônatas, é porque é amizade mesmo, não é relação homossexual, e eu não estou aqui emitindo juízo agora. Eu não estou trabalhando a matéria, nem fazendo um seminário. Estou só dizendo que o texto explicita aquilo que acontecia, é característica do escrito bíblico. Quando João e Jesus têm um relacionamento muito próximo, ele é chamado de discípulo amado, é porque isso aconteceu. Quando Ruth é trazida para o seio de Israel, é porque isso aconteceu de fato, ou seja, ela era de fato uma prostituta. Quando Esther, moabita, é trazida também para o seio de Israel, na medida em que ela acompanha a sua sogra, é porque isso aconteceu de fato. Eu estou só ajudando você como característica literária. Se você for estudar literatura do Brasil, literatura de Portugal, literatura da Inglaterra, literatura nos Estados Unidos, e as mais diferentes áreas, você precisa entender a característica literária. Qual é a característica desses textos literários? Qual é aproximadamente o ano? Como são os autores? Isso tudo pesa em uma leitura, bem feita. E eu estou dizendo a você que não é uma característica bíblica condenada, pelo contrário. Por isso o texto diz assim que Saul parou para aliviar o ventre. Para ir no banheiro, irmão. Para ir no banheiro. Então, fique com isso. Na hora, se você pegar um livro, um comentário, olha, talvez não seja assim, talvez não seja assado. Tome muito cuidado, porque é característica da leitura do escrito hebraico antigo e de toda a Sagrada Escritura, porque isso tem o seu fim no primeiro século, ali com Jesus Cristo, o texto escrito. Então, não caia em lorotas. Tá bom? Então, voltando, fechado o parêntese, voltou a fim de aliviar o ventre. Entretanto, Davi e seus soldados estavam escondidos bem no fundo da caverna. Versículo 4. Então, os soldados de Davi lhe sussurraram: "Hoje é o dia sobre o qual o Senhor te prometeu. Entregarei o teu inimigo nas tuas mãos, tu lhe farás como bem te parecer." Então Davi se levantou e, sem silêncio, cortou o manto de Saul. Mas depois Davi ficou com remorso por ter cortado a ponta do manto de Saul e declarou aos que o seguiam que Iavé me livre de proceder com a vingança contra o meu senhor, de levantar a mão contra ele. Afinal, ele é o rei ungido pelo Senhor. Com essas palavras, Davi conteve a senha dos homens e impediu que se lançasse sobre Saul. E esse saiu em paz daquela caverna e seguiu seu caminho. Em seguida, Davi também se levantou e, deixando a caverna, bradou às costas de Saul: "Senhor, meu rei!" Saul olhou rapidamente para trás e Davi se inclinou com o rosto em terra, em sinal de plena reverência. Então Davi indagou a Saul: "Por que dás atenção aos homens que te alegam? Davi quer fazer-te mal?" Então a pergunta é, né? Por que você está se levantando contra Davi? Né? Davi pergunta a Saul: por que você se levanta contra mim? Por um acaso Davi quer fazer-te mal? Por acaso, é como se ele dissesse: eu, por acaso, quero fazer-te mal? Os teus olhos acabam de comprovar que o Senhor hoje te entregou nas minhas mãos nesta caverna. E alguns rogaram que eu aproveitasse a oportunidade e te matasse naquele momento. Contudo, a minha mão te poupou, pois eu declarei: não estenderei a mão contra o meu Senhor, porque é o rei ungido do Senhor. Ó, meu pai, vê aqui na minha mão um pedaço da orla do teu manto. Se cortei a orla do teu manto e não te matei, reconhece que não há maldade nem crime em mim. Não pequei contra ti jamais. Enquanto tu andas no meu encalço, com firme propósito de tirar a minha vida. Yahvé, pois, seja o juiz entre mim e ti, que o Senhor me vingue de ti, mas a minha mão não se estenderá contra ti. Guarde esse versículo 12. Que o Senhor me vingue de ti, mas a minha mão não se estenderá contra ti. Como diz o velho provérbio, popular, dos maldosos sempre procedem atitudes ímpias. Por esse motivo, a minha mão não te tocará para ferir-te. Contra quem saiu o rei de Israel e seu exército? A quem está perseguindo tenazmente? A um cachorro morto? Há uma pulga? Que Yahvé seja o juiz supremo e julgue entre mim e ti, que examine e defenda a minha causa e me faça justiça, livrando-me da tua mão. Terminando Davi de falar, esse lhe respondeu: é mesmo a tua voz, meu filho Davi? Pergunta, né? É mesmo a tua voz, meu filho Davi? E Saul começou a clamar e a chorar. Irmãos, prestem atenção num detalhe. Eu já vi isso acontecer centenas de vezes. O choro e o remorso temporário, ou sob efeito de uma pressão ou um perigo, nem sempre são reflexos de profundo e verdadeiro arrependimento, com disposição de não errar mais. Saul logo teria uma recaída em relação à sua palavra de paz para com Davi e voltaria a persegui-lo de morte. Muitas pessoas, muitas, muitas, numa hora de pressão, como diz aqui no rodapé, numa hora de remorso, choram, têm um momento emotivo. Aparentemente sentem que é hora de se arrepender, mas na verdade não é arrependimento, é só remorso. E por causa desse remorso, até no novo nascimento, até para aceitar Jesus como Senhor e Salvador, se emocionam. E na hora da emoção, em cultos, em acampamentos, muitos choram e se quebrantam por um instante, mas na verdade, isso não dura nada, porque não houve verdadeiro arrependimento. Não houve um desejo de pedir perdão, não houve um desejo de mudar de atitude, não houve um desejo de um arrependimento, uma mudança de mente, uma mudança de coração, uma mudança de atitude. Não resolve nada. Eu já vi, presenciei centenas de pessoas até conversando, pessoas que tiveram problemas de relacionamento na igreja, conversando: ah, eu te peço perdão, te peço desculpas. O outro diz: ah, eu também te peço desculpas, peço perdão. Mas acabado esse momento de emoção, Depois isso se é, isso é postergado, ou seja, isso tem continuidade e pode continuar esse problema de relacionamento por muito tempo, pode demorar anos e as pessoas não fazem a verdadeira reconciliação. Então, atenção. A gente só percebe que alguém se arrependeu se houve uma mudança de atitude. Se não houve, choro não é sinal de arrependimento necessariamente. Remorso, de fato, não é. Qualquer coisa temporária não é. O que nós podemos perceber no verdadeiro arrependimento é mudança de vida. Mudança de atitude, mudança de pensamento, mudança de sentimento, mudança de fala, mudança de ação. Isso é que vai caracterizar se alguém nasceu de novo, se alguém está em processo de santificação e assim por diante. Versículo 17. Depois ele confessou a Davi: Tu és de fato mais justo do que eu. Porque me tens feito bem e eu tenho te constantemente lhe retribuído mal. Eu tenho constantemente lhe retribuído mal. Hoje tu me fizeste ver com clareza a tua generosa bondade, pois Iavé me entregou totalmente em tuas mãos e preferiste não me matar. Quando um homem encontra seu inimigo, porventura, deixa-o seguir tranquilamente o seu caminho, que o Senhor te recompense por todo o bem que hoje me fizesse. Agora, pois, sei com clareza e sem a menor dúvida que reinarás e que o reino de Israel será firme na tua mão. Jura-me, pois, por Iavé, que não exterminarás a minha posteridade e não farás desaparecer o meu nome e o nome da minha família. Então Davi fez o juramento a Saul, e Saul voltou para casa, mas Davi e os soldados que o seguiam foram para a fortaleza onde estavam refugiados. Aparentemente, Davi se reconciliou com Saul, e Saul aparentemente se arrependeu, mas foi só aparência. Você vai ver na sequência como ele continua obstinado. Saul continua obstinado em fazer o mal a Davi, ou seja, o Espírito do Senhor de fato não está nele. Meu irmão, minha irmã, para concluir essa devocional, eu quero dizer uma coisa a você. Todos nós, passamos por momentos de perseguição. Às vezes a perseguição é totalmente injusta, é totalmente injusta. E mesmo assim, ou por ciúme, ou por inveja, ou por qualquer outro sentimento, maligno, a pessoa persegue você. Isso acontece muito na área do trabalho, mas também acontece na família, acontece em outros ambientes. Mas todos nós já passamos por isso, ou vamos passar por isso, um certo sentimento de inveja, um certo sentimento de ciúme e uma atitude injusta de perseguição. Totalmente injusta. Às vezes até é uma perseguição por uma coisa que foi feita, por uma causa justa. Mas de qualquer maneira, sendo uma causa justa, E nós vemos Jesus trabalhando com situações onde as pessoas, o cobrador de impostos, não devia cobrar mais para si mesmo. Mateus, né? Levi, vai se chamar Mateus, mesmo sendo uma causa que deveria ser condenada, ele ainda chama Mateus para fazer parte dos seus discípulos e vai se tornar um dos 12 apóstolos. Então, nas duas formas, ou por causa justa ou por causa injusta, nós passamos por perseguição. E agora eu estou falando aqui, não é a perseguição de principado, potestade, nem dominador desse mundo tenebroso. Estou falando do relacionamento humano. Estou falando de uma coisa que está ligada ao antropocentrismo. Centrada a reflexão no ser humano. Então, todos nós passamos por isso, em primeiro lugar. Em segundo lugar, depois de ter passado a perseguição, a história muda. Muitas vezes, a história dá uma guinada e alguém que foi perseguido de muitas maneiras, ou perseguida de muitas maneiras, ou homem ou mulher, tem a chance de retrucar, tem a chance de cortar o manto daquele que lhe fez mal, tem a chance de matar aquele que lhe fez mal. Em várias situações, a história muda, e a história mudando, isso pode propiciar uma possibilidade de vingança. Primeiro, sofremos injustiças. Segundo, às vezes a história muda totalmente e você se vê numa situação de se vingar. Terceiro e último, a vingança, meu irmão, minha irmã, pertence ao Senhor. Se nós queremos experimentar um evangelho significativo na nossa própria vida, na família, na igreja, e isso chegue à sociedade, nós precisamos tomar uma decisão hoje. Se nós vamos nos vingar, e se nós vamos arrancar a roupa desse que nos fez mal, se nós vamos matar essa pessoa, muitas pessoas que estavam com Davi certamente esperavam que ele o matasse, matasse a Saul. Mas que Javé seja o juiz supremo da nossa causa e julgue entre nós e aqueles que nos fizeram mal, que ele examine e defenda a nossa causa e nos faça justiça, livrando-nos da mão dos malfeitores. Eu vou repetir, versículo 15. Que Javé seja o juiz supremo e julgue entre nós e os nossos algozes, que ele examine e defenda a nossa causa. Ele nos faça justiça, livrando-nos da mão daqueles que se podem querer vingar. Voltando ao versículo 12, que eu mencionei a vocês, Javé, pois, seja o juiz entre mim e ti. Diga isso hoje, tire isso do seu coração, opere uma cura, deixe o Espírito Santo operar uma cura interior. Como, pastor, eu posso me livrar desse sentimento que eu trago, que eu alimento há meses, há semanas, há meses, há anos, com relação à pessoa que me procurou me fazer o mal ou me fez mal? Sabe como? Transferindo a responsabilidade de julgar para Deus e transferindo a responsabilidade do juízo para Deus. Você não vai se vingar, você vai entregar na mão de Deus. Yahvé, pois, seja juiz entre mim e ti, entre nós e aqueles que nos fazem mal. Vou repetir: Yahvé, seja juiz entre você e aqueles que te fizeram mal. Que o Senhor vingue em teu lugar, se vingue em teu lugar. E, na verdade, ele já fez isso, de certo modo, na obra da cruz, mas de modo pleno, mas eu quero não fugir aqui dessa ideia, né? Da relação entre duas pessoas. Então, que o Senhor seja o juiz entre nós, irmãos. Que o Senhor seja a sua vingança. Que o Senhor te abençoe. Mas que a sua mão não se estenda contra aquele que lhe fez mal. Eu vou repetir e vou encerrar. Que o Senhor seja o juiz das tuas causas. Que ele julgue entre você e aqueles que te feriram. Que o Senhor se vingue dos seus malfeitores ou que eles se convertam. Que o Senhor, com a sua mão, se estenda e garanta para você a paz no coração, mas você não vai estender a mão contra ninguém. Ou seja, esse capítulo está falando sobre nós não nos vingarmos, a comunhão entre nós, na família. Na igreja local só acontece quando nós abrimos mão da possibilidade de vingança. Às vezes isso parece muito exagerado, na igreja local, não há motivo nenhum para se pensar em vingança. Você está enganado. Algumas coisas que ficam debaixo do tapete. Algumas coisas ficam debaixo da mesa. Situações não resolvidas duram 10 anos, 20 anos, 30 anos. Mas você precisa hoje abrir mão delas. Hoje você precisa orar dizendo assim: Senhor, eu entrego nas tuas mãos essa causa. Eu não vou tocar com as minhas mãos, nem vou ferir. De morte, não vou ferir a pessoa de modo algum. Como ferir de morte, pastor? Porque nós matamos as pessoas não só fisicamente, às vezes nós matamos para o nosso relacionamento. Nós matamos o relacionamento com a pessoa. Nós frequentamos a mesma comunidade. Mas não temos relacionamento com ela. Nós matamos a pessoa no nosso casamento, o cônjuge. Nós matamos o filho, a filha. Nós matamos o pai, a mãe. Em nome de Jesus, hoje você vai dizer: Senhor, tira de mim todo sentimento de vingança, tira de mim todo sentimento de rancor, tira de mim todo sentimento mal. Me livra de todo sentimento mau, me livra de todo sentimento de juízo, que eu não queira ser juiz de causa alguma, mesmo as que foram injustamente estabelecidas contra mim, mas pelo contrário, eu entrego nas tuas mãos, o Senhor seja o juiz. O Senhor se vingue daquilo que tiver que ser vingado, acerte aquilo que tiver que ser acertado, mas eu não estendo a mão para pôr a minha mão e para atacar ou ferir qualquer pessoa da minha família ou da minha igreja local ou da denominação ou até da sociedade. Por que você acha que acontecem situações terríveis e tenebrosas no mundo inteiro? a situações que não são só geopolíticas, há problemas de relacionamento cultural entre povos, e isso, se não é resolvido, fica ali, fica ali, fica ali, até que uma hora explode essa bomba. Então, em nome de Jesus, eu estou crendo que você vai receber essa palavra, e assim como Davi poupou a vida de Saul, você vai poupar a vida daqueles que lhe fizeram mal. Em nome de Jesus, você vai poupar a vida daqueles que lhe fizeram mal, ou daqueles que tentaram fazer o mal, ou daqueles que ainda pretendem fazer o mal. Você não vai se vingar. Você vai colocar isso na mão do Senhor e vai se arrepender de fato de ter desejado por um segundo se vingar. Está repreendido todo o desejo de vingança para que nós possamos ter comunhão entre nós. De fato, ter comunhão, de fato e de verdade. Que o Senhor nos abençoe e, permitindo o Senhor, nós vamos dar prosseguimento aos próximos capítulos de Samuel. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão poderosa e mobilizadora do Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça, juntamente com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. E assim seja hoje e eternamente. Amém. Amém. Amém.